existe um amigo verdadeiro. É aquele que não nos deixa só, nos ama, como diz esta canção, e na angústia se faz como irmão, enxugando as lágrimas derramadas no caminho, retirando espinhos espalhados pelo chão. Este amigo tem um nome tão suave, que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz pra iluminar, pra iluminar. Este amigo tem um nome tão suave, que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz. Vou dizer seu nome é Jesus. Vou dizer seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Existe um amigo verdadeiro, é aquele que não nos deixa só, nos ama, como diz esta canção, e na angústia se faz como irmão, enxugando as lágrimas derramadas no caminho, retirando espinhos espalhados pelo chão. Esse amigo tem um nome tão suave, que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz pra iluminar. Este amigo tem um nome tão suave, que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como um raio de luz. Vou dizer seu nome. Seu nome é Jesus. Este amigo tem um nome tão suave, que tem o poder de sua vida transformar, refletindo como